Amostra protegida. Proibida a reprodução não autorizada. Propriedade intelectual de Arnaldo Toni. O envelope em branco, passei a mão no telefone e desliguei. Três vezes ensaiei o que dizer. A voz travou na hora da coragem, pois tenho tanto medo de te perder. Olhei pro resto do café na xícara, onde o amargo combina com a amostra protegida. Proibida a reprodução não lembrei autorizada. Do tempo que a propriedade gente intelectual era um de Arnaldo Toni. E o nosso amor era pura alegria. Mas hoje eu sou apenas um fantasma, rondando o muro da sua residência, bebendo o resto dessa dor guardada que me condena a essa triste ausência. Se eu te mandar um envelope em branco, saiba que o silêncio é a minha confissão. É que as palavras fogem do papel quando a saudade aperta o coração. Ainda hoje eu sinto teu abraço, mesmo sabendo que o seu dono é outro. Vou me perdendo passo a passo nesse deserto de um amor tão louco. Amostra protegida. Proibida a reprodução não autorizada. Propriedade intelectual de Arnaldo Toni.